agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Boa noite, queridos ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. No ar, o programa Pétalas de Luz, levando o Evangelho segundo o Espiritismo aos lares. O culto do Evangelho é uma forma de reunir a família e amigos para estudar e aprender sobre os ensinamentos de Jesus. Nessa comunhão fraternal, todos conversam, trocam ideias, falam de seus problemas e comentam suas atividades à luz dos ensinamentos de Jesus. Essa prática ajuda a ampliar a luz do amor em cada um. Representa o mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em portos de segurança e paz. O estudo do Evangelho no lar, associado ao hábito da prece, à vigilância de pensamentos, a conversações nobres, ao controle dos impulsos, a leituras edificantes e à prática da caridade, nos torna fortes, confiantes e serenos, mudando pouco a pouco nosso pensamento para uma faixa vibratória elevada e tornando o lar mais harmonizado. Determine ao menos uma vez na semana um horário que seja conveniente para a família. Sua prática deverá ser constante. Mesmo que somente um membro da família esteja em casa num momento aprazado, o Evangelho deverá ser realizado, pois é um recurso importante de que se utiliza o plano espiritual superior para sustentar seu grandioso trabalho de amparo à humanidade. Na realização do Evangelho no Lar, o grupo familiar deve apoiar-se em obras de conteúdo edificante para a preparação do ambiente. Harmonizados e tranquilos, realiza-se a prece de abertura da reunião. Em seguida, será feita a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontram-se as leis morais. São os textos sobre o ensinamento de Jesus comentados à luz da doutrina espírita. Inicia-se após o momento dos comentários sobre a passagem do Evangelho e sua aplicação no dia a dia. Por último, faremos a prece de encerramento agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais que deram sustentação ao Evangelho no lar. Preparação do Ambiente, livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, mensagem número 75, Administração. Dá conta de tua administração. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que mureja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência na Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimentos é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá dar conta de tua administração. Jesus, Mestre de amor infinito, reunidos em nosso lar, elevamos nossos pensamentos em prece, buscando contato com as esferas superiores da vida, buscando suas emanações de amor em nossas vidas, o equilíbrio, paz e a sabedoria. Esteja assim, Mestre, conosco, nesse momento e nos ajude na compreensão da leitura do Teu Evangelho, na tranquilidade do diálogo e nas bênçãos da prece, e que pratiquemos em nossa vida diária os Teus ensinamentos, nos transformando em humildes mensageiros da Sua Seara, espalhando a luz da esperança, da fé e da alegria. Assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração, verdadeira pureza, mãos lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. São Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo: Por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? São Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos faziam caso de consciência. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honre de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para o segundo plano. Donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. E a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos. Não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Explicação. Podemos dividir essa passagem em três questões para facilitar sua análise. 1. Por que Jesus, na mensagem, dá pouca importância ao fato de se lavar as mãos antes das refeições? Jesus, que nunca perdia a oportunidade de nos ensinar com sua suprema inteligência, procurou chamar a nossa atenção para os valores superiores e a importância de cuidar do corpo físico, mas principalmente dos sentimentos que, quando negativos, sujam nossa mente e nosso coração, nos fazendo infelizes, sendo necessário, portanto, limpar em nós esses malefícios da alma, livrando-nos das impurezas que impedem nossa escalada evolutiva. Jesus, o profundo conhecedor de nossas almas, nos ensinava lições profundas através do exemplo, a fim de despertar as nossas consciências para tudo aquilo que viria nos tornar felizes e conquistar a paz interior. Seres ainda imperfeitos, muitas vezes valorizamos mais as aparências, o comportamento dentro das normas da etiqueta, da educação superficial, esquecendo de analisar se nossas intenções, nossos sentimentos e tudo aquilo que permite à alma uma estrutura equilibrada estão compatíveis com um procedimento cristão. Há muito que se reformar na intimidade do nosso ser, a lavar em nós para que nosso coração fique limpo e puro. Precisamos promover a faxina de nossas casas, para não acumular insetos e doenças, mas também devemos estar atentos à necessidade de retirar de nós o lixo que também nos adoece e entristece. É indispensável cuidarmos de nosso coração para estabelecer a harmonia, a alegria. 2. Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Qual o significado dessas palavras de Jesus? A lei de Deus é única e está no seu Evangelho para servir de roteiro a todos nós. As distorções e desvios daquela lei, frutos da ignorância e imprevidência dos homens, são as plantas que o tempo e o progresso se incumbirão de arrancar. Os homens foram desvirtuando o Evangelho da sua verdadeira essência, adaptando-o aos seus caprichos mesquinhos. Contidos tais caprichos, voltará ele à sua feição normal. Porque o reino dos céus está dentro de vós, e sabemos o que é certo ou errado. Chegar à perfeição é o nosso destino. Por isso, devemos nos preocupar para que tenhamos verdadeiramente a pureza de coração, que acelerará a nossa evolução espiritual. Jesus implementou a lei do progresso. Cabe a nós decidirmos se essa escalada se fará sobre as injunções do amor ou da dor. Devemos optar pelo caminho mais tranquilo, que certamente é o da boa vontade, do esforço e da determinação em crescermos na direção de Deus que nos aguarda. Desde nosso despertar pela manhã até o momento do repouso noturno, passamos por muitas circunstâncias que nos convocam ao exercício da pureza de coração. Devemos colocar como meta vencer, não o outro, mas nossas más tendências. Combater o mau humor, por exemplo, que nos torna amargos, nos envenena e envenena quem está ao nosso redor. Controlar nosso sentimento de intolerância para com o outro quando estamos mal-humorados, tentando cultivar em nós as boas emoções. A vigilância e a oração são diretrizes seguras para nossa reforma interior. A terceira questão é: qual a finalidade da religião? A religião deve ter como objetivo a formação de homens de bem. As organizações religiosas devem se empenhar em criar oportunidades para o aprendizado dos ensinamentos de Jesus e o exercício deles através da prática da caridade, prestando assistência aos necessitados com amor e muita humildade. Através da religião, se tem contato com pessoas que estão tentando se melhorar, com os princípios evangélicos, livros, mensagens, orações, passes e outros mecanismos que auxiliam na busca da evolução. A religião apenas abre caminho para a conquista das virtudes que a Deus conduzem, mas dificilmente conseguiremos êxito se não estivermos no esforço de cada dia para conquistarmos essa pureza de coração. O convívio no meio religioso nos permite ouvir com regularidade os ensinamentos do Mestre, nos fazendo refletir e induzir ao exercício diário desses ensinamentos através da prática da caridade. O Mestre nos disse: "Eu vim pelos doentes, eu não vim pelos bons, porque os bons não precisam de médico." A doutrina espírita afaga os nossos corações e aconchega as nossas almas, porque nos dá a certeza de que venceremos, mesmo que pareça difícil.